trago da escuridão. Nela vi quanto dizias, davas, rias, prometias. Vão murmúrio, vão rumor, louca, louca esta existência, deslocada incandescência, que o sangue lhe vinha pôr. E era tão intensa a vida, que a fugaz roça colhida já nem no espelho perdura. Fez-se rosa em desalento, que a noite mesmo sem vento, só de a tocar desfigura. Vão-lhe as pétalas caindo, e à medida que fugindo, a lua desaparece. E amanhã, quando desperta, já só vê a forma incerta de uma réstia que estremece. Desta forma, tivemos três belos fados, três momentos muito especiais e muito bonitos. Três momentos em que a alma portuguesa se fez ouvir, em que o sentimento falou mais alto na voz destes fadistas, que tanto nos encantam com o seu fado e com a sua forma de cantar. Três momentos em que, com certeza, o coração de muitos ouvintes vibraram e sonharam e acreditaram que no amor e na esperança, e assim bem como em todos os sentimentos, tudo é possível. Bem, assim eu volto a deixar daqui a forma como pode também pedir-me o seu fado, dizer-me qual é o fado que gostaria de ouvir. www.radioantenaweb.info ou então em geral.radioantenaweb@gmail.com. Eu sou Joana Santos, este é o nosso Diga Lá ao Senhor Fado, um programa feito em português para si, cheio de verdadeira e pura alma portuguesa, uma alma bela e muito rica. Vamos então ficar com mais três fados. Francisco José, Por Morrer Uma Andorinha, Não Acaba a Primavera. Vamos ficar com Nuno da Câmara Pereira, Madragoa. E vamos ficar com Tristão da Silva, Nem às Paredes, Confesso. Fique comigo aqui, me diga lá ao Senhor Fado, sempre, sempre, em português. Deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era. Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem era.

pobre madragoa, não tens um só painel, à cobração. Só tens, ó madragoa, nos lábios um mel, no peito um coração. Onde quer que esteja, esteja com a Antena Web. Gostar de mim sem que te peça, nem me diz nada que ao fim eu não mereça. Vê se me deitas depois, culpas no rosto. Eu sou sincero porque não quero dar-te um desgosto de quem eu gosto. Nem às paredes confesso e nem aposto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Quem sabe se eu te esqueci ou se te quero. Quem sabe até se é de ti. Por quem espero, se gosto ou não, afinal. E é comigo, mesmo que penses que me convences, nada te digo. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Gosto que não gosto de ninguém. Podes julgar, podes chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. Chorar, podes sorrir também. De quem eu gosto, nem às paredes confesso. E desta forma venho então dar-lhe uma má notícia. Venho dizer que o Diga Lá ao Senhor Faz está a caminhar para o fim e venho-me então despedir de dizendo-lhe que conto consigo, gostaria de ter os seus fados aqui na minha próxima emissão, amanhã, e nas próximas emissões das semanas que se seguem. O Diga Lá ao Senhor Fado é um programa especialmente para si, um programa tão português, tão bonito, assim como a alma portuguesa. E prova disso são os nossos fados e as vozes dos nossos fadistas. Eu quero então desejar-lhe que fique bem, que tenha um dia muito feliz. Ouça fado, ouça a alma portuguesa, deixe que a alma portuguesa fale consigo, fale para si. Assim eu me despeço, desejo-lhe uma tarde feliz, um dia excelente e fique bem. Fique com fado, com a alma portuguesa e sempre, sempre em português. Música.